Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês desculpem esse atraso. Esta semana nós não conseguimos fazer os nossos ajustes para começar a aula normalmente às 8 horas, porque agora nós temos essa diferença de 3 horas nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas na semana que vem nós vamos dar um jeito e começar 7h30, 8 horas. 8 horas, creio que 8h30 no máximo, mas hoje nós atrasamos bastante. Então vamos lá. Muito bem, o tema que eu queria explicar hoje é basicamente as relações entre história e autobiografia, que é provavelmente é o tema mais ignorado na cultura brasileira atualmente. Vira, toda a visão que nós temos da história depende de um senso de temporalidade que nós adquirimos na nossa própria experiência de vida. Ou seja, o transcurso do tempo na nossa vida é o que nos dá o senso do tempo na história. Não é isso? Isso quer dizer que se você não articula uma coisa com a outra, é a mesma coisa que, vamos dizer, você tentar desenhar algo sem ter em mente a posição relativa do desenhista em relação ao seu objeto. Ora, é esta posição que determina as proporções, a perspectiva, a iluminação, etc, etc, etc. Né? Talvez o exemplo mais maravilhoso disso na arte da pintura é o quadro do Velázquez, As Meninas, né, em que, na verdade, as meninas que dão título ao quadro estão apenas num canto, né, certo? E no fundo você tem a imagem do próprio pintor que aparece num espelhinho, né, de modo que apareça o pintor tal como ele está sendo visto pelo rei e pela rainha. Então, isso aí é o jogo total das perspectivas articuladas, né? A articulação das perspectivas. E, de certo modo, esse quadro é um momento brilhante da consciência humana, né? Onde a articulação das distâncias e das linhas de força, né? Mostra uma imagem realista do que é realmente o mundo e como nós realmente percebemos o mundo, tá certo? Então, é claro que ali era um momento de transição entre a estética basicamente simbólica da Idade Média e a estética realista que inaugura o tempo moderno. E com o modelo do realismo, as meninas do Descartes, do Velázquez são o máximo do máximo. Só que isto é algo que já deveria ter se articulado, vamos dizer, ter sido assimilado na educação faz muito tempo, mas é 100% ignorado. Isso quer dizer que mesmo o sujeito que estuda história, ele não tem em vista essa articulação. Isso significa que a temporalidade histórica que existe na mente dele é como se fosse uma historinha de ficção totalmente desligada da sua realidade. Então, ele não é capaz de articular uma coisa com outra. Isso significa que espera, o que está acontecendo aí? Problema? Então vamos lá. Tivemos aqui um problema de eletricidade, mas já está resolvido. Então, eu estava tentando explicar que sem a articulação entre a noção do tempo histórico e a noção do seu próprio tempo biográfico, você está perdido no tempo. Você não tem ideia da temporalidade real. Você vive numa temporalidade de ficção. E isto hoje é endêmico, porque o ensino ignora totalmente este problema e não tem nem consciência de que isto exista. Isso quer dizer que nós temos hoje já a segunda ou terceira geração que tem uma ideia absolutamente falsa da temporalidade. Essa ideia falsa é ainda enfatizada pela rapidez na mudança tecnológica, onde de uma geração para outra, às vezes dentro da mesma geração, se cria um abismo entre as pessoas que manejam uma nova tecnologia e as que não a manejam ainda. Tá certo? E isso dá a impressão para os mais jovens de que eles estão numa outra era histórica. E essa era histórica, ela determina a sua própria temporalidade e ela é a senhora de todas as temporalidades anteriores. De maneira que tudo o que aconteceu antes não existe. A história começa com o advento do jovenzinho idiota com o seu computador. Então, isso é um processo de imbecilização, assim, é absolutamente monstruoso. E mesmo coisas de história recente, que ainda influenciam profundamente a conduta das pessoas, ficam totalmente invisíveis e são ignoradas. De maneira que as pessoas não têm critério para julgar as coisas. Isso quer dizer que os julgamentos que elas fazem, por exemplo, de verossimilhança ou inverossimilhança, de normalidade e anormalidade, de realidade e irrealidade, de fake news ou notícias verdadeiras, é totalmente alienada, meu Deus do céu. As pessoas não sabem onde estão. Então, você acha que é natural o ser humano ter, vamos dizer, uma visão do tempo histórico? Não, ele não tem, ele não nasce com isso. Ele tem que aprender, ele tem que desenvolver através da cultura. E cultura não é só você ler livros, é alguém te transmitir de uma geração para outra, o que foi, o que articula uma geração com as anteriores. Senão você perde completamente. Eu vou dar um exemplo hoje que é uma coisa brutal, mas brutal mesmo. Você veja, nós já comentamos muitas vezes aqui as obras do filósofo húngaro George Lukács, que é provavelmente, para o meu gosto, é o maior filósofo marxista do século XX. Tá certo? E provavelmente ainda inconscientemente o mais influente que existe. Ele foi o pioneiro da escola de Frankfurt, o primeiro que teve a ideia de que a dificuldade de implantar o socialismo não vinha do poder material, isso é, econômico e militar da burguesia, e sim, vamos dizer, do arcabouço civilizacional de valores, tá certo? Critérios e símbolos, que, segundo ele, protegia o capital, envolvia e protegia o capitalismo. E esse arcabouço era basicamente constituído, segundo ele, da tradição judaico-cristã, a qual ele conhecia muito mal, note bem. No começo da vida, o Georg Lukács tinha tido algum interesse por mística judaica. Mas foi assim, uma coisa de 6 meses, depois passou. Isso era tudo o que ele conhecia desse negócio aí, né? De religião ele não entendia absolutamente nada. Mas ele achou que as coisas eram assim, e daí se inicia o movimento de ideias que culminará então na formação da famosa escola de Frankfurt, né? Que tomará a destruição dos valores civilizacionais como a sua tarefa, o seu dever máximo. Isso quer dizer que eles não se preocupavam mais com vamos dizer, a construção do socialismo, essas coisas, porque eles insistiam na importância do trabalho do negativo. Quer dizer, vamos destruir, destruir, destruir, e o que tiver que aparecer de bom aparecerá sozinho no próprio processo da destruição. Então, seria mais ou menos a destruição criadora, né? Acontece que o próprio Georg Lukács ele mudou muito durante a vida. No seu período já, e que vai da maturidade para a velhice, ele entendeu a importância, mas é, dos valores do realismo clássico no Ocidente. Realismo clássico e literatura representado, por exemplo, por Shakespeare, Cervantes, Balzac, Manzoni, Dostoiévski, Tolstói, etc., etc. E tomou a posição flagrantemente contrária à literatura de vanguarda. Começava ali com o surrealismo, o dadaísmo, literatura experimental, essa coisa toda, e com os vários movimentos de mudança dos costumes que também apareceram. Feminismo, gaysismo, drogas, etc., etc. E o Lukács entendeu que o marxismo deveria, isso já o Lukács maduro, não o jovem gênio que inventou a revolta contra a civilização ocidental. Ele achou que o marxismo deveria se alinhar com a tradição do realismo clássico contra toda essas formas de revolta que ele entendia como pequeno-burguesas. Isto é muito importante, porque, segundo o próprio Karl Marx, seguido nisto por Lenin, a revolução proletária não tem nada a ver com as revoltas subjetivas da pequena burguesia. Então, por exemplo, esta coisa toda dessa rebelião sexual, essa coisa toda, isto, a tradição marxista via como uma rebelião irracional, pequeno-burguesa, e intimamente ligada ao fascismo. Isto é muitíssimo importante. Isto aconteceu, não foi 500 anos atrás, não foi 1.000 anos atrás, isto foi anteontem. Isso é o que ainda estava em discussão nos anos 60, quando os escritos da Escola de Frankfurt e do próprio Lucas começaram a entrar no Brasil. Né? Se vocês pegarem, vamos dizer, o livro que chamou a atenção para a obra de George Lucas foi Os Ensaios sobre Literatura, publicado, creio eu, se bem me lembro, em 1965, pela editora Civilização Brasileira, que era a maior editora comunista do país. Né? A obra do George Lucas foi também muito valorizada pelo Carlos Nelson Coutinho, que, aprendendo as teorias do George Lucas com o próprio Lucas e com o seu discípulo francês, Lucien Goldman, as aplicou maravilhosamente, pensando bem, ao estudo da obra de Graciliano Ramos. O Carlos Nelson Coutinho é autor de um bom estudo sobre Graciliano Ramos, baseado nas teorias do Lucas e Goldman. Então, isto era o que articulava o diálogo interno da esquerda brasileira entre os anos 60 e 70. Note bem, foi nesses anos que se forma, então, a nova esquerda que viria a chegar ao poder com o Lula. Então, é claro que, se você não compreende a história deste período, você não sabe de onde saiu a sua própria vida. Você está perdido no espaço. Né? Então, é muito importante que a presente geração soubesse de onde saiu, da onde emergiram, vamos dizer, as raízes da situação existencial onde ela entrou no mundo. Né? Mas elas não sabem isso. Né? Então, a esta altura, o Lucas, quando ficou velho, ele estava imensamente revoltado contra todas as tendências irracionalistas que ele via, entre as quais, evidentemente, movimento feminista, movimento gaysista, toda essa coisa toda. Ele dizia: isto é contra a revolução proletária, isto é contra o marxismo, tá certo? Isso deve ser vigorosamente condenado. Né? Claro que isto pode ser usado no meio capitalista para fins de destruição, mas nós não podemos acreditar nessa coisa, nós não podemos apostar nisso, porque isso é o irracionalismo e isto é, no fundo, o fascismo. Ele viu o fascismo como o irracionalismo. Essa teoria do fascismo como irracionalismo é a teoria de Stalin. Na verdade, o fascismo não tem nada a ver com o irracionalismo. Toda ideologia é racional, isso aí por definição. Mas uma ideologia tem que ser racional, porque ela tem que ser muito bem organizada, de modo que a sua totalidade possa se resumir em meia dúzia de slogans e, por sua vez, possa ser desdobrada numa argumentação detalhada. Sem isto, não dá para ter uma ideologia. O contraste entre uma ideologia e a filosofia é que a ideologia é muito mais coerente do que qualquer filosofia, porque a filosofia ela tem que enfrentar a complexidade do real com todas as suas ambiguidades e contradições. E a ideologia, não, ela tem que simplificar para disciplinar todo mundo para agir coerentemente na direção dos ideais desejados, né? Então, o fascismo era uma ideologia tão bem organizada e tão racional quanto o marxismo, mas o marxista acreditava na superioridade da sua ideologia. Veja, tudo isso aí é uma coisa enormemente complexa, e dá para você passar uma vida estudando só isso, né? Então, na época surge, na Itália, uma discussão do seguinte teor: quem será o protagonista da Revolução Mundial? É a classe proletária ou são as nações revolucionárias? Né? Então aparece um teórico nacionalista, um homem inteligentíssimo, chamado Enrico Corradini, e ele diz o seguinte: a classe jamais pode ser protagonista em escala mundial, porque ela só existe em escala nacional dentro de uma articulação com outras classes. Você só é proletário porque existe um burguês, existe um funcionário público, existe uma polícia, existe a classe médica, existe, e no meio está lá a burguesia, o proletariado articulado com tudo isso. Isso quer dizer que o proletariado, quando ele salta para a escala internacional, ele não é mais nada. Portanto, o sujeito ativo da revolução tem de ser a nação. Desta ideia surgiu o fascismo. Enrico Corradini, então, pode ser considerado o primeiro teórico fascista importante da Itália. E, ao longo do tempo, a história mostrou que a versão nacionalista, que depois virou fascista, tinha razão. Porque não houve nenhuma revolução proletária internacional. Quem foi o sujeito da ação revolucionária no mundo? Foi o proletariado? Não, foram as nações. A Rússia, China, Cuba, etc. Sempre a nação. Sempre, sempre, sempre. Então o Corradini estava certo, os outros estavam errados. A Revolução Proletária Mundial não dá para fazer. E o inventor da Revolução Proletária Mundial, que é histórico, era Trotsky, morreu uma picaretada na cabeça, desferida pelo líder da corrente da revolução num só país, que era Stalin. Portanto, Stalin adotou também todo o discurso nacionalista e fez da Rússia o grande protagonista da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, Stalin, que provavelmente nunca ouviu falar no Corradini, deu razão para o Corradini, adotou a teoria dele e se tornou vencedor usando a teoria da nação como agente e não do proletariado como agente da revolução. Nessa perspectiva, é que o Stalin tinha a consciência de estar utilizando uma estratégia nacional contra outras estratégias nacionais. Por exemplo, alemã e italiana também, também americana. E qual era a diferença entre uma e outra? Então, ele dizia o seguinte: nós temos o marxismo, que é a teoria científica correta da revolução, e os outros caras não, eles têm só noções esparsas. Quer dizer, a teoria da nação como protagonista da revolução não chegava a ser uma teoria, era apenas uma ideia solta, né? A doutrina fascista inteira não estava pronta ainda. Mas aí o Stalin meteu na cabeça que tudo isso era irracional. Então, como esses nazistas, fascistas, são irracionais, eles não sabem o que estão fazendo. Eles são loucos. Eles são também como nós, eles são agentes da revolução, mas eles ganham, mas não levam. Eles não são capazes de administrar um socialismo. Então, eles vão invadir a Europa Ocidental, derrubar todas as democracias velhas, burguesas, e nós vamos atrás e nós pegamos tudo para nós. Nós nos ajudamos a invadir, mas depois vamos por trás, matamos todos e tomamos tudo que eles ganharam. Essa é a ideia do Stalin. Então, a ideia de estar lutando contra o irracionalismo foi uma ideia que o Lukács pegou do Stalin. E o Lukács, ele tinha esta fraqueza de personalidade que ele era um puxa-saco compulsivo, especialmente do Stalin. Tá certo? Então, no final da vida, ele pegou a sua adesão ao realismo clássico e o seu horror ao irracionalismo com as teorias do Stalin. E escreveu um livro chamado A Destruição da Razão, que é um processo movido contra praticamente todo o pensamento ocidental. Especialmente alemão, é tudo irracional, né? E ele achava que tinha que fuzilar essas pessoas, no fim das contas, né? Para fazer valer o quê? A racionalidade, os valores clássicos da civilização. Aqueles mesmos valores que no início da vida ele tinha dito que era preciso destruir para libertar as forças do socialismo, né? Para que elas emergissem de dentro do capitalismo. Então, você tirar a carapaça ideológica que protege o capitalismo, e daí vem o socialismo de barco, destrói tudo e toma o poder. Esses mesmos valores que no início da vida ele queria destruir, ele defendeu no fim e achou que esses valores é que estavam do lado do marxismo. O marxismo era o filhote da tradição realista e racional do Ocidente, e o resto era tudo irracionalismo, portanto, fascismo. Isto, gente, era a discussão no Brasil nos anos 60, 70. Né? Vocês consultem lá o Carlos Nelson Coutinho, que até hoje ele está vivenciando isso. Agora, tanto que, quando começam os novos movimentos artísticos, mais ou menos associados a feminismo, gaysismo, né? Apologia do sexo, etc., e começa, sobretudo, com Caetano Veloso e essa gente toda, o pessoal do partido ficou 100% contra, né? Porque isto fazia parte da revolta irracionalista pequeno-burguesa. Né? E ali, Os críticos musicais do partido desciam o cacete nisso, dizendo que isso aí era um desvio pequeno burguês da revolução. Muito bem. Com o tempo, a defesa dos valores clássicos desapareceu do esquerdismo e as tendências irracionalistas e pequeno-burguesas saíram vencedoras. Né? Por quê? Porque o grande capital se uniu a elas. E se uniu a elas pelo seguinte motivo. As megafortunas queriam fazer com que toda a cultura e toda a educação fosse subjugada aos objetivos da economia. E para isto foi feito aqui, ó. Leia esse livro, Joel Spring, esse é um homem da esquerda. Como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. Nos anos 60, houve o famoso acordo MEC-USAID, acordo entre o Ministério Brasileiro de Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, USAID. Né? E este acordo era basicamente para transformar todas as escolas em escolas profissionais, por assim dizer, voltadas para a formação profissional e o mercado. E a esquerda foi maciçamente contra isso, porque ela ainda, inspirada nas ideias do velho Lukács ou coisa assim, né, achavam que a escola tinha que defender os valores humanísticos tradicionais. Né? Mas o irracionalismo esquerdista, dentro da esquerda, o irracionalismo fomentado por esta gente aqui venceu. E é o que nós temos hoje. Deu para entender? Então, hoje o que nós temos é assim, a destruição acelerada dos valores de civilização, a ênfase no subjetivismo, quer dizer, o que importa é o que você sente. Se você vê um sujeito, ele tem formato de homem, mas ele diz que ele sente que ele é mulher, você tem que aceitar que ele é mulher. Então, é o império do subjetivo. O subjetivo é assim, minha vontade é lei. Não é isso? No caso das cotas raciais, qual é a raça do sujeito? Aqui ele desejar. Chega lá um sujeito louro de olho azul chamado Helmut Schmidt. Você pergunta qual é a sua raça? Eu sou preto. Por quê? Porque eu sinto. E assim fica. É? Ele pega a cota de preto na universidade, porra. É? Então, assim, a revolta subjetiva, o desejo, o sonho, a imaginação tomaram o poder. E isto é exatamente a esquerda irracionalista que, ao longo da sua história, o marxismo considerou fascista. E isto é o que domina a esquerda hoje. Essa esquerda consegue fazer algum socialismo? Não. Mas ela consegue fazer o quê? Uma economia fascista, isto é, a aliança entre o Estado e grandes corporações. Destrói tudo que tem no meio, e só sobram os valores subjetivos que são indiferentes para a economia. Nós sabemos, por exemplo, que se o funcionário é gay, se ele faz 300 suruba na casa dele, se ele estiver no horário de trabalho, ele está lá e faz o serviço dele, isso é indiferente. Então, se ele for feminista ou gaysista, é economicamente indiferente. Mesmo porque esta faixa de gaysistas, feministas, é uma faixa do mercado. Né? E ela é economicamente útil. Então, a utilidade econômica dessas faixas de mercado se alia ao discurso liberacionista da esquerda e cria uma aliança quase indestrutível entre... Né? É isso aí que dizia, tem um escritor na época que dizia, esquerda e direita unidas jamais serão vencidas. E foi isso que aconteceu. Então, hoje em dia, gente, não existe mais esquerda. Né? A esquerda toda trabalha para o megacapitalismo internacional. Né? E não tem uma ideia que vá contra eles, nada. Toda, vamos dizer, a argumentação econômica pró-proletário acabou. Não existe mais isto. Né? Ela também não se diferencia dos libertários, né? Não. Bom, os libertários entram aí em quê? Libertários e liberais. Eles estão encarando a nova situação em termos do antigo conflito de economia estatal e economia de mercado. Né? E na nova situação, o conflito não existe absolutamente, os dois estão irmanados. Porque a finalidade é o controle social. Não é o controle da economia, é o controle social. Vocês não ouviram o Ciro Gomes? Eu quero o controle social. Hã? Ele diz, eu quero o controle social e o fim dessa moral católica. Este é o programa da Escola de Frankfurt. Né? E este é o programa da esquerda internacional e dos megacapitalistas. Ou seja, é contra isso que nós estamos lutando. O nacionalismo que volta a erguer sua cabeça depois de tanto tempo é um nacionalismo diferente, tá certo? Dos nacionalismos antigos, que era o nacionalismo revolucionário. Este é um nacionalismo de autodefesa apenas. O antigo nacionalismo, ele naturalmente se desenvolvia em agressão imperialista, porque era a minha nação acima da sua. Então, isso acontecia na época de expansão econômica das nações. As nações estavam crescendo, se tornando enormemente poderosas, então queriam mais espaço. Hoje não, nós estamos nacionalmente de autodefesa. Estão nos tomando tudo. O esquema globalista, aliado à esquerda internacional, está nos tomando tudo. E nós queremos preservar aquilo que a gente tinha antes. Então é um nacionalismo totalmente diferente que requer estudos em separado. Muito bem, ao explicar isso para vocês, eu estou consciente de que todos os analistas políticos da universidade e da mídia não entendem nada disto. Nunca enxergaram um centímetro disto. E é muito fácil quando aparece, vamos dizer, uma nova explicação das coisas, uma descrição um pouco complexa que, vamos dizer, abala ou vai contra as suas crenças grupais, das quais você precisa para sustentar a sua personalidade vacilante, né? O seu ego quebradiço. Ah, você diz, isso é loucura, isso é teoria da conspiração. Isso quer dizer, a reação do sujeito que está intimidado por uma verdade que o assusta, que vai infinitamente acima da sua compreensão. E isso está acontecendo, gente. Então, no Brasil de hoje, o que existe é uma disputa entre a consciência desses fenômenos e a inconsciência geral que nos cerca. Este é o problema. E vocês estão colocados bem no meio disso e vocês sabem aonde vocês estão no meio disso. Sabem qual é a sua função. Vocês têm que aprofundar isso, conhecer profundamente, tá certo? E mostrar nas pessoas que é realmente isso que está acontecendo. Se você sai da compreensão disto, você só lhe resta você se apegar a slogans e estereótipos. Quer dizer, viver num mundo de palavras, num mundo ilusório. Ora, vivendo num mundo ilusório, você se condena à derrota, evidentemente. Mas acontece que a sua derrota não é para ser celebrada. A autodestruição do PT e da esquerda nacional não é para ser celebrada, porque ela é a autodestruição do país inteiro. Né? Esses caras ficaram no poder 40 anos e só fizeram besteira, meu Deus do céu. Nós vamos celebrar isto? Ah, eles nos ferraram, eles nos levaram à falência. Olha que maravilha, agora vamos vencer a eleição. Claro, vencemos a eleição, mas não teria sido melhor se nada disso tivesse acontecido? Não teria sido melhor que a gente tivesse um rodízio partidário normal, em vez de ficar 40 ou 50 anos sob o domínio da esquerda, né? Hoje mesmo eu estava lá vendo de novo aquele vídeo em que o Lula celebra o fato de que nas eleições brasileiras só havia candidatos de esquerda, e ele acha isso a perfeição da democracia. Né? Graças a só ter havido candidato de esquerda é que veio Petrolão, Mensalão, BNDES, criminalidade ascendente, destruição da educação brasileira, tudo isso porque não havia quem os contestasse. Agora, aos poucos aparece alguma oposição a eles, mas esta oposição já vem viciada pela linguagem que lhe foi imposta. Hoje mesmo eu estava lendo um livro que o sujeito está tentando desbancar, né, os mitos contrários à Inquisição. Muito bem, né, alguém precisa fazer isso. Só que toda hora ele usa os termos do vocabulário do inimigo, como, por exemplo, homoafetivo. O dia que eu disser homoafetivo, você pode me jogar na privada e puxar descarga. Porque este termo foi feito para escravizar você. Homoafetivo é a relação que existe entre eu e o Pedro, por exemplo. Nós estamos perguntando, mesmo sexo, existe uma afeição entre nós. Hã? O pessoal que existe não é isso. É homossexual. É porque tem relações sexuais. Porque se não houver relações sexuais, então qualquer amizade é homoafetiva. E se nós consentimos em chamar Mas está lá uma suruba de 40 homens. Eu tinha um aluno que ia na sala do Hotel Danúbio e fazia um negócio chamado Navio Negreiro. Né? Eram 40 homens pelados, uns comendo os outros, dentro de uma sala escura. Isso é um afetivo? Né? Eles tinham grande afeição uns pelos outros? Não, não se conheciam. Era simplesmente um negócio que decidia entre pintos e cus, gente. Né? Isso é afetivo? Eu vou chamar isso de afetivo? Se você faz isso, você já cedeu tudo. Né? Nunca usar esse vocabulário, nunca. Agora, se é esse o único vocabulário que você conhece, e se você tem menos de 30 anos, é isso. Esse é o vocabulário que você tem, você vai acabar caindo nisso. Por quê? Porque você não sabe a história anterior, você não sabe de onde você veio, você não tem consciência da articulação de sua biografia e o tempo histórico. Estão entendendo? Muito bem, fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Bom, aqui tem uma pergunta do Petrônio Cansado. Cansado com C cedilha. Entrei alguns meses do curso e queria agradecer. Seus textos e aulas, além de contribuir para qualquer indivíduo, possa buscar a melhor formação para si, provocar em mim efeito colateral que não sei explicar. Também passei a escrever textos, são experiências que tive em versos. Ele quer saber se pode mandar para mim. Pode mandar, não garanto que vou ler na hora, mas certamente vou ler e comentar alguma coisa. Não imediatamente, né? Aqui, Luiz Carlos de Moura Júnior. Queria saber a sua opinião sobre a medicina tradicional, medicina alternativa, ou seja, se é elemento de verificação da realidade. Olha, existem tesouros na medicina tradicional. Enquanto eu morava no Brasil, eu sempre tive uma espécie de lista telefônica dos melhores praticantes de todas as áreas da medicina tradicional. Eu comecei a fazer isso porque eu li um livro em 3 volumes chamado Tout le moyen de guérir, Todos os meios de curar, que é quase um dicionário das medicinas tradicionais. Recomendo muito, não lembro o nome do autor, mas pelo título você acha, se lê francês. Recomendo enfaticamente esse livro, para você ter ideia da abrangência do que se chama de medicina tradicional. Porém, ainda nos anos 80, o Ministério da Saúde começou a querer assambarcar e burocratizar as medicinas tradicionais, o que certamente ocasionou a degradação de muitas delas. E hoje, eu não acredito que haja na praça tantos gênios dessa área de atuação quanto havia nos anos 70. Não? Luiz Carlos de Moura Júnior, gostaria de deixar aqui um relato sincero. Na universidade que ingressei no curso de Direito do Paraná, tem regulamentos explícitos e anteriores à lei da inclusão do nome social e uma matéria que foi inserida há pouco tempo, que se chama Relações Sociais, que, a meu ver, serve somente para incutir na mente dos alunos ideias que eles convenceram de que estariam propondo um debate honesto. Sendo que é o contrário, e na sua apresentação do seminário, nem se diga porque passei por uma experiência em que o professor de sociologia, que era o mesmo de filosofia, a nós era imposto o dever de apresentar seminários que eram contrários ao nosso modo de ser e pensar. Olha, nunca aceite isto. Se um professor lhe sugere uma experiência que vai contra os seus valores, as suas crenças, os seus sentimentos, você tem a obrigação de processar o cara por constrangimento ilegal, porque está provado que se alguém faz uma experiência contrária a seus valores, em 80% dos casos vai mudar de valores, porque isso cria um negócio que se chama dissonância cognitiva. Então, a dissonância cognitiva induzida por um professor é um crime contra a sua integridade, contra a sua consciência, contra a sua posse de si mesmo e contra todos os direitos humanos. Professor que faz isso, o lugar dele é na cadeia. Presta bem atenção. E o professor que faz isso, ele não é o coitadinho que está sendo perseguido. Ele é o opressor. Ele é o cara que impõe, vamos dizer, a sua autoridade e o seu poder de censura para não permitir que você conte lá fora o que ele está fazendo dentro da sala de aula. Essa gente tem que ser escorraçada do ensino público. Luiz Carlos de Moura Júnior. Professor, o senhor disse que não poderia confiar de maneira alguma na grande mídia, que teríamos de averiguar os fatos pelas suas fontes. As desde primária, a indagação que me vem à mente é o seguinte: quais os meios para obter as informações sem contar com a imprensa nacional? Bem, nós temos o seguinte problema. Em geral, os documentos de fonte primária só vêm a público muito tempo depois. Isto quer dizer que só podemos conhecer a verdade sobre coisas que se passaram 20 ou 30 anos atrás. Mas como essas coisas que se passaram 20 ou 30 anos atrás ainda exercem a sua influência no dia de hoje, você não vai estar tão desatualizado assim. Por exemplo, se você perguntar quantas pessoas leram as atas do Foro de São Paulo que eu publiquei no Mídia Sem Máscara nos anos... Que ano nós publicamos aquilo? 2004, antes de 2004. Até hoje a maioria não sabe daquilo. Quem leu os dois discursos que o Lula fez no Foro de São Paulo? Um no 15º aniversário e outro não lembro quanto. Onde ele confessava as atividades do Foro de São Paulo, feitas em parceria com governos comunistas e com organizações criminosas como as Farc. Ninguém leu. Então, agora, eu não posso, toda vez que eu falo disso, citar o mesmo documento um milhão de vezes. Daí vem o engraçadinho dizer, ele faz citações sem fontes. Eu digo, ó, não sou obrigado a repetir a mesma fonte mil vezes. Eu mesmo publiquei isto. Meu Deus do céu, eu fiz mais do que citar a fonte. Eu publiquei no Mídia Sem Máscara, que depois, graças a esses acelerados da Rádio Vox, o Mídia Sem Máscara parou de circular graças a esses camaradas, que só vem o seu interesse, só vem o seu bolso, tá certo? E conseguiram paralisar o mais importante órgão de mídia alternativa que existia no Brasil. Essa gente trabalha para o PT, tá certo? Trabalha para os comunolarápios, tá certo? E vão ter que responder na justiça e pagar pelo prejuízo que causaram à nação inteira. Ouviu bem, seus fulano de tal? Hã? Voltar aonde? Ah, sim, a Umida vai voltar a circular. Né? Adriana Góes. Fiz o seu curso de filosofia da ciência, agora estou no seminário. Sou bióloga e trabalho com células-tronco. Dentro de tudo que foi explicado sobre ciência, como não ser uma cientista medíocre? Esta é a grande pergunta. Porque no começo do século XX não era assim. Né? No começo do século XX havia uma multidão de cientistas com uma consciência filosófica agudíssima, muito bem formados, capazes de analisar os conceitos. Hoje em dia só tem imbecil. Outro dia um rapaz não veio me dizer que eu estudei biologia celular e o consciência é que as raças não existem, porque elas são apenas o efeito de causas ambientais. Eu digo, mas escuta, como é que a causa ambiental pode produzir uma coisa que não existe? Hã? Porque você não sabe fazer uma frase sem dizer uma estupidez monstruosa. Note bem, o que nenhuma ciência, preceito óbvio, nenhuma ciência em particular pode dizer que um objeto não existe. Ela pode dizer apenas que, com os métodos que nos são próprios, não conseguimos localizar esse objeto. Talvez uma outra ciência consiga. Ora, se as raças são fruto de influências ambientais, então elas são um problema, vamos dizer, ecológico, tá certo? Ecossistêmico, qualquer coisa assim, mas dizer que aquilo que é ecológico não existe, de como? Isso é a mesma coisa que dizer que a diferença entre lobos e cães domésticos não existe, porque ela é fruto ambiental. Quer dizer, biologicamente não conseguimos descobrir um cromossomo, e digo porque não tem o cromossomo, quer dizer que a coisa não existe. Eu digo, olha, eu vejo um preto e um japonês, eu estou vendo que eles são diferentes. Se não for um cromossomo que causou isso, foi outra coisa qualquer. O uso da expressão raça não pressupõe a origem biológica ou ecológica da raça, pressupõe apenas uma diferença visível a olho nu. Isso é mais do que suficiente para você saber que aquilo existe. Né? Agora, negar a existência de uma coisa baseada na impossibilidade que os métodos de uma ciência em particular têm de apreendê-lo é o fim da picada. Hã? Isto é a mesma coisa que dizer que o tal do ouvido musical não existe, porque nós não somos capazes de... Não tem um órgão na orelha que diferencie. Ora, como é que um sujeito adquire um diploma de ciência sendo burro desse jeito? Hoje em dia isso é norma geral. Veja como as pessoas leem o que eu escrevo. Né? Eu disse o seguinte, quando Newton cria a mecânica, a física mecânica atual, ele gera a filosofia mecanicista, a qual emburrece um montão de gente. Como é que os caras leem? Ele diz que Newton é burro. Quem foi que leu assim? cientistas, físicos, biólogos, engenheiros, não foi nenhum varredor de rua. É assim que eles leem, hein? Veja, discussão com gente de ciência, o cara começa assim: eu sou professor de física no Raio que eu parto. Fica, já começou mal, eu já sei que vem besteira. Hã? Eu sou médico, eu sou biólogo, já sei que vem besteira. Por quê? Todo o ensino dessas disciplinas foi profissionalizado. Ele não é, o ensino não é feito para desenvolver intelectualmente o indivíduo, mas para lhe dar uma licença de exercício profissional. Então virou tudo escolinha profissionalizante. E não há mais o trabalho da inteligência. Se você veja, eu ainda conheci no Brasil médico, cientista de outra época, que tinham verdadeira substância intelectual, tipo César Lattes, Carlos da Silva Lacaze. Eu conheci esses caras, porra. Isso existia antigamente. Eram pessoas com quem você podia discutir ideias que eles tinham. Agora, essa gente de hoje, bicho, você vê, os caras têm a ousadia de chegar para mim e dizer: ah, mas você não tem currículo Lattes. Eu falei: claro que não. Se você tem um currículo Lattes, em 50% dos casos ele é um atestado de analfabetismo funcional. Por quê? 50% dos formandos e formados são analfabetos profissionais. Portanto, se você tem o seu currículo lá, 50% das possibilidades é que você seja um analfabeto funcional. E as outras 50% das possibilidades, o que que isso prova? Não prova nada, porque você também pode ser analfabeto. Não está provado que você seja sequer um bom leitor. Então, para que que eu vou querer ter o meu currículo nesta porcaria se eu tenho referências dos maiores intelectuais, escritores brasileiros, que nenhum desses caras do currículo Lattes tem? O currículo Lattes é o seguinte: eu publiquei um artiguinho numa revista tal, tal, tal, tal. Né? É só isto. Quer dizer, os caras não têm sequer o critério de julgamento. Você sabe, da escala de valores na vida intelectual, eles não têm isso, meu Deus do céu. Como é que podemos discutir com essa gente? É, toda hora aparece, por isso que aparece esse cara dizer: ah, eu vou refutar o Olavo de Carvalho. Ele pega uma opiniãozinha minha deste tamanho, que ele interpreta errado, reclama um pouco dela e diz que refutou. Ele nem diz que refutou aquela opinião, ele diz: refutei o Olavo de Carvalho. E o que que é isso, meu Deus do céu? Você veja, quando Goethe lançou sua teoria das cores, praticamente nenhum físico do mundo concordou com ele, porque ele seguiu a óptica do Newton. Mesmo que eles reclamaram, jamais disse: refutei Goethe. Nenhum deles se vangloriou disto. Né? Tem uma noção do tamanho das coisas. Né? Então, hoje em dia aparece esse camarada, agora parece um tal de Crayson, que é o discípulo do seu Crayson. É o seu Crayson sem cabelo e sem inteligência. Né? Porque o seu Creyson era muito inteligente. E esse cara faz isso, ele pega lá, né, o negócio de raciocínio chega a ser maravilhoso. Ele pega assim um trechinho do Schopenhauer, ele diz: um dos truques de hierística, que é a falsa retórica, é você associar a ideia, uma ideia que você deseja combater, a alguma coisa que é reconhecidamente maligna. E daí você não precisa refutar, porque você já associou. Por exemplo, você diz: ah, isso é fascismo, isso é nazismo, isso é racismo. E daí ele diz: sabe o que o Olavo de Carvalho faz? Ele tenta desmoralizar as ideias chamando-as de esquerdistas. Oh, em primeiro lugar, esquerdista não é reconhecidamente algo de mal, ao contrário, é reconhecido como uma virtude. Em segundo lugar, eu jamais xinguei alguém de esquerdista. Eu só chamo de esquerdista o cara que se declara esquerdista. O cara que é membro do PT, é membro do PCdoB, é membro do PSOL. Então, ele tem orgulho de ser esquerdista, eu estou designando por aquilo que ele é. Agora, vem este animal, rapaz. Né? Esse cara, me parece, sabe esse pássaro, esse bichinho que anda aí? Né? É um pássaro. Né? Vê o que que é, que vocês vão ver como a semelhança é incrível. Né? Então, você tem toda a razão, minha filha. É muito difícil não ser um cientista medíocre hoje. Mas, né, busque os escritos dos grandes cientistas do passado. Santiago Ramón y Cajal, tá certo? O Jacob von Uexküll, isso que ele escreve, Uexküll. Né? Existe um cientista americano chamado Lewis Thomas, escreveu um livro maravilhoso, foi publicado no Brasil, As Vidas do Marcelo. Veja o que é. Ciência com cabeça. Leia as memórias do Werner von Heisenberg, que foi, eu li na tradução espanhola, Diálogo sobre a Física Atômica. No original tem outro título, mas a Biblioteca de Autores Cristianos publicou com esse título. Nessa época você tinha grandes cientistas que realmente pensavam. Hoje em dia, você, por exemplo, eu acho o Dr. David Berlinski um homem que sabe pensar. Isso não quer dizer que ele esteja certo em tudo, mas ele tem formação filosófica, escreveu um livro de filosofia importante, e ele sabe analisar as coisas, confrontar, vamos dizer, o que está no livro de texto com a realidade. Ele sabe fazer isso, é o que o pessoal não sabe fazer hoje. Que aí, no Brasil, procura o Rafael de Paula, meu Deus do céu. Procura hoje o Dr. Wolfgang Schmidt. Esses são grandes cientistas que estão em ação no mundo de hoje, quer dizer, nem tudo está acabado. Mire-se no exemplo do Rafael de Paula e do Wolfgang Schmidt, e você não vai errar. O Hélio Angotti está fazendo um belíssimo trabalho na medicina, claro, claro, claro. Aqui, o José Cardoso pergunta, eu gostaria de saber como participar dos grupos de transcrição. É muito simples, você procura lá no Facebook, a Jussara Freire, Jussara Reis, perdão, desculpa, Jussara Reis, puta vida. E a Mariana Belmonte, são as responsáveis pelo nosso grupo de transcrição. Daí você combina com elas. Leandro Santos, os livros de Luiz Lavelli, traduzidos pela editora, é a realização, são recomendáveis? Claro que são as traduções. Eu acho difícil traduzir o Luiz Lavelli. Tem muitas nuances do francês que a tradução não pega, mas é o que tem. Como é que eu não vou ficar descendo o cacete? Eu acho que... a realizações, a editora muito fosfórica, assim, é para jogar ia nos olhos dos outros, parecer bonito. Então, ligo mais para isso do que para a seriedade do trabalho. Isso eu já acusei, sobretudo no caso do Mário Ferreira dos Santos, o que eles fizeram ali é imperdoável. Mas no caso do Luiz Lavelli, eu acho que a tradução até quebra o galho. Mas eu lhe recomendo, treine a língua francesa e leia o Luiz Lavelli em francês, que é uma maravilha, gente. Luiz Lavelli é talvez o melhor expositor filosófico de todos os tempos. Aqui, Genaro Dantas. Professor, domingo passado foi a primeira parte da prova do Enem, o que chamou bastante atenção. Foram algumas questões elaboradas, tem uma questão que falava sobre o tal dialeto gay e travesti. Ah, isso aqui, eles dizem que isso é da tradição Yoruba. Eu duvido e faço pouco, porque eu sei da hostilidade profunda do movimento negro para com esse negócio gaysista. Eu estava na Bahia quando o Luiz Mott, líder gaysista, disse que o Zumbi era gay. E o pessoal do movimento negro só faltou matá-lo. Eles não querem envolvimento com essa coisa. E nós sabemos que na África as práticas gaysistas são muito mal vistas pela maioria. Então, a ligação de cultura Yoruba e gaysismo, isso para mim é antropologia de botequim, tá? Então, bom, por hoje, acho que é isto. Vocês entenderam a primeira parte da aula? Aquilo lá é de uma importância extraordinária, gente. Porque é a origem da situação que está aí, e você vê que está tudo invertido, está tudo de cabeça para baixo. Eles não sabem o que é esquerda e direita mais, eles não têm mais a menor ideia. Eles estão falando, falando, falando, mas é só loucura que vem. Bom, então, até a semana que vem, muito obrigado.